misericórdia. E Rafa bala no comando. Aperta o play, papá. Claudão da pisadinha. Aquele abraço. Tô morrendo de saudade. Piseiro e cana. Tanto tempo sem te ver. E Rafa bala no comando. Como é grande essa cidade. Eu não sei onde está você. Que não chegou.